Anne memoria un rion de navega. Os barcos da infância em arcadas de ramos inquietos que despregam sobre as águas as folhas recurvadas. Há um bater de remos compassado no silêncio da lisa madrugada. Leves ondas se furtam para o lado, um rumor de seda amarrotada. Ao nascer do sol no sítio exato, na hora que mais conta de uma vida, um acordar dos olhos e do tato, uma ânsia de sede inextinguida. Há um retrato de água e de quebranto que do fundo rompeu dessa memória, e tudo quanto é rio abre no canto que narra do retrato a velha história.